Fecheiro 93, capítulo 47. A canção de um pai. Já tinha escurecido há muito quando Jamie chegou e os meus nervos estavam à flor da pele com a espera. Só conseguia imaginar como estariam os de Brianna. Nós tínhamos jantado, ou melhor, o jantar tinha sido servido. Nenhuma de nós estava com apetite, nem de comida, nem de conversa. Até mesmo a voracidade, sempre de Lizzie, estava notoriamente prejudicada. Esperava que a rapariga não estivesse doente. Pálida e calada, ela afirmou sentir dor de cabeça e foi dormir no armazém das ervas. Não obstante, foi adequado para as circunstâncias. Assim, não tive de inventar uma desculpa para me ver livre dela quando Jamie chegasse. As velas tinham sido acesas há mais de uma hora, quando finalmente ouvi as cabras a balir ao notarem os passos dele no carreiro. Brianna ergueu o olhar ao ouvir o barulho, com o rosto pálido sob a luz amarela. «Vai correr tudo bem», disse eu. Ela notou que a minha voz estava confiante e anuiu, levemente reconfortada. A confiança era autêntica, mas não firme. Pensei que tudo ficaria bem no fim de contas, mas só Deus sabia que não seria uma noite feliz em família. Por mais que eu conhecesse Jamie, ainda existiam muitas circunstâncias nas quais eu não fazia ideia de como ele reagiria. E saber que a filha estava grávida de um violador certamente não era uma delas. Nas horas desde que Brianna confirmara as minhas suspeitas, eu tinha imaginado praticamente todas as possíveis reações que ele poderia ter. E muitas delas envolviam gritos ou socos em objetos sólidos, um comportamento que eu sempre considerei irritante. Bri também pensaria a mesma coisa, e eu sabia bem o que ela fazia quando ficava irritada. De momento, ela estava a controlar-se bem, mas eu sabia que a sua aparência calma era muito frágil. Se ele dissesse uma única palavra que a magoasse, ela reagiria como uma bomba. Além do cabelo ruivo e da estatura, ela tinha de Jamie a natureza intensa e a disposição de dizer sempre o que pensava. Com pouca familiaridade e ansiosos por agradar um ao outro, os dois tinham agido com delicadeza até então. Mas não parecia haver modo delicado de se lidar com isto. Sem saber se deveria preparar-me para ser defensora, intérprete ou juíza, foi com uma sensação de vazio que me levantei para lhe abrir a porta. Ele tinha tomado banho no riacho, o cabelo estava úmido nas têmporas e tinha limpado o rosto à fralda da camisa, a julgar pelas manchas úmidas nela. «Estás muito atrasado. Onde estiveste?» perguntei-lhe, pondo-me em bicos de pés para beijá-lo. «E onde está Ian?» Fergus veio e perguntou se eu podia ajudá-lo com as pedras da chaminé, já que não estava a conseguir fazer tudo sozinho. Ian ficou lá para o ajudar a terminar o trabalho. Ele beijou-me no topo da cabeça e deu-me uma palmada no rabo. Pensei que ele tinha trabalhado muito. Estava quente e cheirava a suor, apesar de a pele do rosto estar fria e fresca por causa da água. «Mas Sally deu-te de jantar?» Olhei para ele. Havia algo de diferente nele, apesar de eu não conseguir perceber o quê. «Não. Deixei cair uma pedra e acho que parti o meu dedo outra vez. Achei que seria melhor vir para casa, para tu tratares dele.» Era isso, pensei eu. Ele tinha-me acariciado com a mão esquerda e não com a direita. «Vem aqui para a luz, para eu ver.» Levei-o até à lareira acesa e fiz com que se sentasse num dos bancos de carvalho. Brianna estava no outro, com o seu trabalho de costura espalhado à volta. Ela levantou-se e olhou por cima do meu ombro. «Olhe só para as suas mãos, pá», disse ela ao ver os nós inchados e a pele raspada. «Ah, não é nada», disse ele, olhando para as mãos sem lhes dar muita atenção. tirando o maldito dedo. Ai! Apalpei-lhe com delicadeza o quarto dedo da mão direita, da base à unha, ignorando o seu gemido de dor. Estava vermelho e ligeiramente inchado, mas não estava visivelmente deslocado. Incomodava-me sempre um pouco examinar-lhe a mão. Eu já tinha consertado vários ossos naquela mão há muito tempo, antes de saber o que quer que fosse sobre cirurgia, trabalhando em condições longe das ideais. Conseguira, tinha-lhe salvado a mão para que não fosse amputada, e ele usava-a bem. Mas havia certas estranhezas, leves torções e engrossamentos que eu me apercebia sempre que a analisava mais de perto. Ainda assim, neste momento, estava feliz por ter demorado a vê-la de novo. Fechei os olhos, sentindo o calor da fogueira sobre as minhas pálpebras, enquanto me concentrava. O quarto dedo estava sempre rígido. A articulação do meio tinha sido partida e cicatrizada. Conseguia imaginar o osso na minha mente. Não a superfície seca e polida de uma espécie de laboratório, mas o brilho leve de osso vivo. Todos os pequenos osteoblastos dispostos pela matriz de cristal e a pulsação escondida do sangue que os alimentava. Mais uma vez, passei o meu dedo pela extensão do dele e agarrei-o delicadamente entre o polegar e o indicador, logo abaixo da articulação. Consegui sentir o estalido na minha mente, uma linha escura e fina de dor. Aqui? Perguntei abrindo os olhos. Ele assentiu, a sorrir, enquanto olhava para mim. Aí mesmo. Gosto da maneira como ficas quando fazes isto, Sassenach. E que maneira é essa? Perguntei um pouco surpreendida, por saber que adotava uma postura particular. Não sei descrevê-la exatamente, disse ele, com a cabeça inclinada para um lado enquanto me observava. Talvez seja Madame Lazonga com a sua bola de cristal, disse Brianna, divertida. Ergui o olhar, desconcertada, ao ver Brianna olhar para mim, a cabeça inclinada no mesmo ângulo e com o mesmo olhar de admiração. Ela desviou o olhar para Jamie. Uma cartomante, é o que queria dizer, uma vidente. Ele riu-se. Sim. Talvez estejas certa, Annie Guian, apesar de pensar num padre, como eles olham para o pão na missa e veem o corpo de Cristo. Que fique claro que eu não pretendo comparar a porcaria do meu dedo com o corpo de Nosso Senhor, acrescentou ele, meneando a cabeça em direção ao dedo. Brianna riu-se e um sorriso instalou-se no rosto dele enquanto olhava para ela. Olhos suaves. Apesar das linhas de cansaço à volta. Ele tivera um longo dia, pensei eu, e provavelmente seria muito mais longo. Eu teria dado qualquer coisa para manter aquele momento passageiro de ligação entre eles, mas já tinha passado. Eu acho que vocês os dois são ridículos, disse eu. Toquei-lhe levemente no dedo, no ponto em que segurava. O osso está rachado. Logo abaixo da articulação. Não é grave, é o que vale. Uma fratura fina como um fio de cabelo. Vou colocar uma tala, não vá o diabo tecê-las. Levantei-me e fui procurar no cesto de remédios uma ligadura de linho e um dos pedaços compridos e achatados de madeira que eu usava como depressores de língua. Olhei rapidamente por cima da tampa levantada, observando Jamie. Havia alguma coisa de estranho nele esta noite, mas eu não sabia o quê. Tinha sentido isso logo à primeira, apesar da minha própria agitação, e depois com mais intensidade quando lhe segurei a mão para examiná-la. Um tipo de energia pulsava por ele, como se estivesse excitado ou triste, apesar de ele aparentemente não deixar nada claro. Era muito bom a esconder as coisas quando queria. O que raio tinha acontecido na casa de Fergus? Brianna disse algo a Jamie, demasiado baixo para eu ouvir. E depois desviou-se sem esperar uma resposta e dirigiu-se a mim, ao lado do cesto aberto. Tem algum unguento para as mãos dele? Perguntou-me. Depois inclinando-se mais com o pretexto de procurar dentro da cesta, perguntou-me em voz baixa. Devo contar-lhe hoje? Ele está cansado e com dores. Não seria melhor deixá-lo descansar? Olhei para Jamie. Ele estava recostado na cama, olhos esbugalhados a observar as chamas, as mãos pousadas nas coxas, mas não estava descontraído. A corrente estranha que corria por ele deixara-o elétrico. Talvez fosse melhor ele descansar sem saber, mas não é o melhor para ti, disse eu, com a voz igualmente baixa. Conta-lhe. Mas é melhor esperares que ele coma primeiro, acrescentei de modo prático. Eu acreditava que era melhor receber mais notícias com o estômago cheio. Apliquei-lhe a tala no dedo, enquanto Brianna se sentava ao seu lado e passava um unguento de genciana nos nós dos dedos da outra mão. O rosto dela estava muito calmo. Ninguém poderia sequer imaginar o que se estava a passar por trás dele. Rasgaste a camisa, disse eu, dando um nó à ligadura. Tira depois de jantar para eu poder cozê-la. Como é que está? Muito bem, Madame Lazonga, disse ele, mexendo o dedo recém-tratado. Vou acabar por ficar muito mimado com tanta atenção. Quando eu começar a mastigar a tua comida por ti, podes preocupar-te, disse eu. Ele riu-se e deu a mão com a tala para abrir-lhe e espalhar o unguento. Fui ao armário buscar um prato para ele. Quando me virei para a lareira, vi que ele a observava com atenção. Ela mantinha a cabeça baixa, os olhos na mão grande e cheia de calos que tinha entre as suas. Consegui imaginar que ela procurava as palavras certas para começar e senti um aperto no coração por ela. Talvez eu devesse ter dito a Jamie em particular, pensei eu, para não deixar que ele se aproximasse dela até se acalmar e poder controlar-se. Que amar a Tadu, meu querida, disse ele repentinamente. Era o modo como ele a cumprimentava. O começo da lição de gaélico que eles tinham todas as noites. Mas a sua voz estava diferente agora. Suave e muito delicada. Como estás, querida? Ele virou a mão e cobriu-a dela, segurando-lhe os dedos compridos. Tamiglé, mas a sair, respondeu ela, parecendo um pouco surpreendida. Estou bem, pai. Normalmente ele começava a aula depois do jantar. Lentamente ele esticou a outra mão e colocou-a delicadamente sobre a barriga dela. An en firin atacat? Perguntou ele. Contas-me a verdade? Fechei os olhos e soltei a respiração, que não me tinha apercebido que tinha prendido. Não era preciso contar tudo, então. E agora eu sabia o motivo da sua estranheza. Ele sabia. E por mais que lhe custasse controlar-se, controlar-se-ia e tratá-la-ia bem. Ela ainda não sabia suficiente gaélico para saber o que ele tinha perguntado, mas sabia bem o que ele queria dizer. Olhou para ele por um momento, paralisada, e depois levou a mão sã dele ao rosto e inclinou a cabeça sobre ela, o cabelo solto a esconder-lhe o rosto. Ah, pá, disse ela baixinho, lamento. Ela estava sentada, muito quieta, segurando-lhe a mão, como se fosse uma tábua de salvação. Ah, Mana Sah, disse ele delicadamente. Vai ficar tudo bem. Não, não vai, disse ela, a voz baixa mas clara. Nunca vai ficar bem. E o senhor sabe disso. Ele olhou para mim rapidamente. Eu não podia dizer-lhe o que fazer agora. Ele respirou fundo, pegou-lhe pelo ombro e abanou-a levemente. Tudo o que sei, disse ele, é que estou aqui contigo e a tua mãe também. Não queremos ver-te envergonhada nem magoada. Nunca. Estás a ouvir? Ela não respondeu nem ergueu o olhar, mas manteve os olhos no colo, o rosto escondido pelo cabelo. Cabelo de donzela, grosso e solto. A mão dele passou pela curva brilhante da cabeça dela e depois os seus dedos percorreram-lhe o maxilar inferior e levantaram-lhe o queixo para que ela olhasse para ele. Lizzie está correta? Perguntou ele com delicadeza. Foi uma violação? Ela afastou o queixo e olhou para as mãos unidas. Um gesto de admissão. Eu não sabia que ela sabia. Não lhe contei. Ela adivinhou. Mas a culpa não é tua. E nunca penses que é, disse ele firmemente. Vem cá, Ali Anan. Estendeu os braços e colocou-a ao colo, desajeitadamente. O banco de madeira de carvalho rangeu assustadoramente sob o peso dos dois, mas Jamie tinha-o feito resistente. Aguentaria o peso de 6 pessoas como ele. Apesar de Brianna ser alta, ela parecia quase pequena, aconchegada nos seus braços, a cabeça aninhada na curva do seu ombro. Ele acariciava-lhe o cabelo devagar e murmurava-lhe coisas ao ouvido, metade em gaélico. Ainda te verei bem casada e o teu filho com um bom pai, murmurou ele. Juro-te, Anigian. Não posso casar-me com ninguém, disse ela, parecendo engasgada. Não seria correto. Não posso aceitar mais ninguém, uma vez que amo Roger. E o Roger não vai querer-me agora, quando ele descobrir. Não fará diferença para ele, disse Jamie, segurando-a com mais força. Como se pudesse consertar as coisas simplesmente com a sua força de vontade. Se ele for um homem decente, não fará diferença. E se fizer, bem, então ele não te merece. E eu acabarei com ele e encontrarei um homem melhor para ti. Ela deu uma pequena gargalhada que se transformou num soluço e escondeu a cabeça no ombro dele. Ele acariciou-a, balançando e murmurando, como se ela fosse uma menina com os joelhos folados, e olhou-me nos olhos, por cima da cabeça dela. Eu também não tinha chorado quando ela me contou. As mães são fortes. Mas agora ela não podia ver-me. E Jamie tirara o fardo de força dos meus ombros por enquanto. Ela também não tinha chorado ao contar-me. Mas agora ela abraçava-o e chorava, tanto por alívio como de alívio, pensei eu. E ele simplesmente abraçou-a e deixou-a chorar, acariciando-lhe o cabelo sem parar, olhando para mim. Limpei os olhos com a minha manga e ele sorriu-me debilmente. Brianna soluçava convulsivamente e ele acalmava-a com palmadinhas nas costas. Estou com fome, Sassenach, disse ele, e acho que todos nós precisamos de uma bebida, não achas? Sim, disse eu, e pigarreei. Vou buscar um pouco de leite. Eu não estava a pensar em leite, disse ele, fingindo-se zangado. Ignorando o riso dos dois, abri a porta. A noite estava fria e luminosa. As estrelas de outono brilhavam no céu. Eu não estava vestida para sair de casa. O meu rosto e as mãos começavam a formigar. Mas fiquei quieta, assim mesmo, deixando o vento frio passar por mim, levando com ele a tensão dos últimos 15 minutos. Tudo estava silencioso. Os grilos e as cigarras há muito tinham morrido ou tinham-se escondido com os ratos, as doninhas e os gambás que largaram a busca sem fim por alimentos e foram sonhar os seus sonhos de inverno com a gordura dos seus esforços envolvendo-lhes os ossos. Apenas os lobos caçavam no frio, em noites estreladas de fim de outono e agiam em silêncio no solo congelado. O que é que nós vamos fazer? Perguntei delicadamente, abordando a questão com a profundeza do céu escuro por cima de mim. Não ouvi barulho nenhum, apenas o vento a soprar nos pinheiros. Nenhuma resposta, exceto a minha própria pergunta. O eco débil do nós que soava nos meus ouvidos. Pelo menos isso era verdade. Independentemente do que acontecesse, nenhum de nós precisaria de enfrentar as coisas sozinho. E eu pensei que isso, por si só, era mais do que a resposta de que eu precisava por enquanto. Eles ainda estavam juntos quando regressei a casa, as cabeças ruivas, próximas, iluminadas pelo fogo da lareira. O cheiro de unguento de genciana misturava-se ao cheiro pungente de pinheiro queimado e o aroma de fazer crescer água na boca do guisado de carne de veado. De repente, senti fome. Deixei a porta fechar-se silenciosamente atrás de mim e deslizei o ferrolho pesado. Fui atiçar o fogo e servir um novo jantar, retirando um pão fresco da prateleira. A seguir fui buscar manteiga doce à despensa. Fiquei ali um bocado a olhar para as prateleiras cheias. Coloque a sua fé em Deus e reze por conselhos. E quando estiver em dúvida, coma. Uma vez, um monge franciscano tinha-me dado este conselho. E, de um modo geral, eu considerava-o útil. Peguei num jarro de geleia de cassis, um queijo de cabra pequeno e uma garrafa de vinho de sabugueiro para acompanhar. Jamie falava baixinho quando eu voltei. Terminei as minhas preparações, deixando a voz grave dele acalmar-me, assim como a Brianna. Eu costumava pensar em ti quando eras pequena, dizia Jamie a Brie, com a voz muito suave, quando vivia na caverna. Imaginava que te pegava ao colo ainda bebezinha. Colocava-te ao pé do meu coração e cantava para ti, a observar as estrelas no céu. E o que é que cantava? A voz de Brianna estava baixa, quase inaudível, face ao crepitar do fogo da lareira. Eu conseguia ver a mão dela, pousada no ombro dele. O dedo indicador tocava numa madeixa comprida e clara do cabelo dele, acariciando a sua suavidade. Canções antigas, canções de embalar, das quais consegui lembrar-me, que a minha mãe me cantava, as mesmas que a minha irmã Jenny cantava aos seus filhos. Ela suspirou. Um som longo e lento. Cante-mas agora, por favor, pá. Ele hesitou, mas depois inclinou a cabeça em direção à dela e começou a cantar baixinho, uma canção estranha e sem ritmo, em gaélico. Jamie era desafinado. A canção subia e descia sem qualquer sentido, sem lembrar uma música, mas o ritmo das palavras confortavam o ouvido. Eu percebia a maioria das palavras. Uma canção de pescador, dando nomes aos peixes do lago e do mar, dizendo à criança o que ele traria para casa para ela comer. Uma canção de caçador, dizendo nomes de aves e de animais de caça, penas para decorar e pele para aquecer, carne para durar para o inverno todo. Era a canção de um pai. Uma ladainha suave de providência e proteção. Movi-me em silêncio pela sala, pegando nos pratos de peltre e nas tigelas de madeira para o jantar, voltando para cortar o pão e barrar a manteiga nas fatias. Sabe de uma coisa, pá? Perguntou Brie gentilmente. O que é? Perguntou ele, momentaneamente interrompendo a canção. O senhor não sabe cantar. Ele riu baixinho e eu ouvi o ruge-ruge tecido quando ele mudou de posição para os pôr mais confortáveis. Sim, é verdade. Devo calar-me então? Não. Ela aninhou-se mais, encostando a cabeça na curva do seu ombro, e ele voltou a cantar, sem ritmo. Mas interrompeu-se alguns momentos depois. Sabes uma coisa, Aleanan? Os olhos dela estavam fechados. As pestanas lançavam sombras profundas no seu rosto. Mas eu vi-lhe os lábios curvarem-se num sorriso. O que é, pá? Pesas tanto como um veado adulto. Quer que saia do seu colo, então? Perguntou ela sem se mexer. Claro que não. E ela esticou o braço e tocou-lhe na face. Mi gradar a tua tair, sussurrou ela. O meu amor para si, pai. Ele abraçou-a mais, baixou a cabeça e beijou-lhe a testa. O fogo aumentou e subiu repentinamente atrás deles, contornando-lhes os rostos em tons dourados e escuros. Os traços deles estavam muito claros. Os dela, um eco mais delicado dos ossos bem delineados dele. Os dois eram teimosos. Os dois eram fortes. E os dois, graças a Deus, meus.